Ficheiro 164, último ficheiro, capítulo 110, Homem de Guerra. Esfarelei folhas secas de salva nas mãos, deixando os flocos verde-acinzentados cair sobre as brasas. O sol já estava baixo no céu, mesmo por cima dos castanheiros, mas o pequeno cemitério permanecia imerso em sombras e o fogo estava brilhante. Nós os cinco formámos um círculo em redor do pedaço de granito com que Jamie marcara a sepultura do estranho. Nós éramos cinco. Assim montámos o círculo com cinco pontas. Por consenso geral, isso não era apenas para o homem com as obturações de prata, mas para os seus quatro companheiros desconhecidos. E para Daniel Rawlings, cuja recente e definitiva sepultura ficava sob um freixo da montanha ali perto. O fumo elevava-se do pequeno pote de ferro, claro e aromático. Eu também trouxera outras ervas, mas sabia que para os Tuscaroras, os Cherokee e os Mohawks, a salva era sagrada e o seu fumo purificador. Esfreguei agulhas de zimbro entre as mãos, também deixando cair os pedaços sobre o fogo, seguido de arruda, chamada erva da graça, e alecrim. Esta para a memória, afinal. As folhas das árvores próximas restolhavam suavemente na brisa da tarde e o crepúsculo iluminava o fumo que se desprendia das brasas, transformando-o de cinzento em dourado, à medida que se erguia para a abóbada do céu, onde as estrelas ainda quase invisíveis o aguardavam. Jamie levantou a cabeça, incendiado pelo pôr-do-sol e quase tão brilhante como as brasas aos seus pés, e olhou para o oeste, para onde voam as almas dos mortos. Falou suavemente em gaélico, mas todos nós já sabíamos o suficiente agora para acompanhá-lo. Tu vais para casa esta noite, para a tua casa de inverno, para a tua casa de outono, de primavera e de verão. Tu vais para casa esta noite, para a tua casa perpétua, para a tua cama eterna, para o teu repouso eterno. Que o sono das sete luzes seja teu, ó irmão. Que o sono das sete alegrias seja teu, ó irmão. Que o sono dos sete repousos seja teu, ó irmão. Nos braços de Jesus das bênçãos, do Cristo das graças. A sombra da morte recai sobre o teu rosto amado, mas a mão de Jesus das graças envolve-te. Próximo à Trindade, não há mais sofrimentos. Cristo está diante de ti e a paz está com ele. Ian permaneceu ao lado dele, mas sem lhe tocar. A luz pálida iluminava-lhe o rosto, feroz, nas suas cicatrizes. Primeiro ele fez a prece na língua Mohawk, mas depois em inglês, para que entendêssemos. Que a caça seja bem-sucedida, que os teus inimigos sejam destruídos diante dos teus olhos, que o teu coração seja para sempre alegre na morada dos teus irmãos. Costuma-se repetir esta prece inúmeras vezes, acrescentou ele, baixando a cabeça, como se pedisse desculpa, com os tambores, sabem? Mas penso que uma vez é suficiente agora. Está bem assim, Ian, assegurou-lhe Jamie e em seguida olhou para Roger. Roger tossiu e limpou a garganta e depois falou, a rouquidão da sua voz tão transparente e tão penetrante como o fumo. Ó Senhor, dai-me a conhecer o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eis que me distes os meus dias em palmos. O tempo da minha vida é como nada perante vós. Ouvi a minha oração, ó Senhor, e dai ouvidos à minha súplica. Não vos caleis perante as minhas lágrimas, porque sou um estranho para vós, um peregrino, como todos os meus pais. Permanecemos em silêncio enquanto a noite nos envolvia silenciosamente. Quando a última claridade do dia desapareceu e as folhas no alto perderam o brilho, Brianna pegou na jarra de água e despejou-a sobre o pote de brasas. Fumo e vapor elevaram-se numa nuvem fantasmagórica e o cheiro da memória espalhou-se por entre as árvores. Já estava escuro quando descemos o estreito trilho de regresso a casa, mas eu podia ver Brianna à minha frente a liderar o grupo. Os homens vinham um pouco atrás de nós. Os pirilampos voavam em grande profusão, imiscuindo-se entre as árvores e iluminando a vegetação junto aos meus pés. Um dos pirilampos iluminou-se rapidamente nos cabelos de Brianna e ficou agarrado ali por alguns segundos a piscar. Um bosque no crepúsculo é dominado por um profundo silêncio que induz o coração a ficar calmo, os pés a pisarem ao de leve a terra. Já pensaste então, Akliamwin? Perguntou Jamie atrás de mim. A sua voz era baixa, o tom bastante amistoso, mas o modo formal dizia-me que a pergunta era séria. Em quê? A voz de Roger era calma, silenciada pela cerimónia, a sua rouquidão quase inaudível. No que pretendem fazer, tu e a tua família? Agora que os dois sabem que o miúdo pode viajar e o que pode significar se ficarem. O que poderia significar para todos? Respirei fundo, inquieta. Guerra, batalha, incerteza, salvo pela certeza do perigo. O perigo de doença ou de acidente para Brianna e Jem. O perigo de morte no trabalho de parto, se ela engravidasse outra vez. E quanto a Roger, perigo tanto de corpo como de alma. A sua cabeça curara-se. Mas eu via aqui a tudo no fundo dos seus olhos quando ele pensava em Randall Lillywhite. Sim, disse Roger, suavemente invisível atrás de mim. Já pensei e ainda estou a pensar. Matair Seile. Sorri debilmente, ouvindo-o chamar sogro a Jamie. Mas o tom da sua voz era completamente sério. Devo dizer o que penso? E você dir-me-á? Sim, faz isso. Ainda há tempo para pensar. Tenho pensado, ultimamente, no Herman Husband. O quaker. Jamie pareceu surpreendido. Husband deixara a colónia com a família após a Batalha de Elements. Creio ter ouvido dizer que fora para o Maryland. Sim, ele mesmo. O que poderia ter acontecido se ele não fosse um quaker? Teria ido em frente e deixado reguladores fazerem a sua guerra? Jamie resmungou baixinho, pensativo. Não sei, disse ele, embora parecesse interessado. Quer dizer que eles poderiam ter sido bem-sucedidos com um líder adequado? Sim, ou talvez não. Eles não tinham armas, afinal. Mas ter-se-iam saído melhor? E se assim fosse? Agora já avistávamos a casa. Havia luz nas janelas de trás, conforme a lareira era ateada para a noite e as velas acendidas para o jantar. O que vai acontecer aqui, penso eu, se os reguladores tivessem sido bem liderados? Talvez tivesse começado agora mesmo. Não daqui a 3 anos, em Massachusetts. Sim, e se assim fosse? Roger resfolegou, o equivalente verbal ao gesto de encolher os ombros. Quem sabe? Eu sei o que está a acontecer em Inglaterra agora. Eles não estão prontos, não fazem a menor ideia do que estão a arriscar aqui. Se a guerra eclodisse de repente, sem aviso prévio, se tivesse eclodido em Elements, poderia espalhar-se rapidamente. Poderia estar terminada antes dos ingleses terem sequer uma ideia do que estava a acontecer. Poderia ter impedido anos de guerra, salvo milhares de vidas. Ou não, disse Jamie secamente. E Roger riu-se. Ou não, concordou ele. Mas o problema é o seguinte. Há momentos para homens de paz e outros para homens de guerra também. Brianna chegara à casa, mas virou-se e esperou por nós. Ela também estivera a ouvir a conversa. Roger parou ao seu lado, olhando para cima. Faúlhas brilhantes voavam da chaminé numa chuva de fogos de artifício, iluminando-lhe o rosto com a claridade. O senhor chamou-me, disse ele finalmente, ainda a olhar para cima, para a escuridão em chamas, na assembleia, junto à fogueira. Shearimolam, Roger, Antoranaik, Mac Jeremiah, Mac Koineik, disse Jamie serenamente. Sim, é verdade. Fica ao meu lado Roger, o cantor, filho de Jeremiah. Shearimolam, Amik Motaige, disse Roger. Fica ao meu lado, filho da minha casa. Sente mesmo isso? Tu sabes que sim. Então eu também sinto. Estendeu o braço e colocou a mão no ombro de Jamie. E eu vi os nós dos seus dedos embranquecerem quando os apertou. Ficarei ao seu lado. Nós ficaremos aqui. Ao meu lado, Brianna soltou a respiração que sustivera num suspiro como o vento do crepúsculo. Capítulo 111. E mesmo assim partem ao seu encontro. A grande vela relógio tinha ardido um pouco, mas ainda havia muitos dos aros pretos que marcavam as horas. Jamie recolocou as pedras na poça de cera derretida em redor da chama. Uma, duas, três. E apagou-a. A quarta pedra, o grande topázio, foi escondida numa pequena caixa de madeira que eu tinha cozido em tecido oleado. Iria ser enviada a Edimburgo, consignada ao marido da prima da senhora Bug, o qual, com as suas ligações com bancos, negociaria a venda da pedra e, com a dedução de uma comissão adequada à sua ajuda, faria a transferência do dinheiro para Ned Gowan. A carta que a acompanhava, selada e guardada dentro da caixa com a pedra, incumbia Ned de determinar se Leary Mackenzie estava a viver com um homem em estado equivalente a casamento. E se assim fosse, incumbia-o ainda de declarar o contrato entre Leary Mackenzie e James Fraser cumprido. E então os fundos da venda da pedra deveriam ser depositados num banco para ser usado como dote para Joan Mackenzie Fraser, filha da citada Leary, quando ela se casasse. Tens a certeza de que não queres pedir ao Ned para te dizer quem é o homem? Perguntei. Ele abanou a cabeça com firmeza. Se ele me quiser dizer, tudo bem. Se não disser, está bem também. Olhou para mim com um ar irónico. A curiosidade não satisfeita seria a sua penitência, evidentemente. No final do corredor eu ouvi a Brianna ao mesmo tempo a conversar com a senhora Bug e a repreender Jamie. Depois a voz de Roger a interromper e o grito entusiástico de Jamie quando Roger o lançou no ar. Achas que o Roger fez uma boa escolha? Perguntei serenamente. Eu ficara muito feliz com a decisão de Roger e sabia que Jamie também. Mas apesar da perspectiva peculiar que Brianna, Roger e eu tínhamos sobre os acontecimentos vindouros, eu sabia que Jamie fazia uma ideia muito melhor do que estava realmente por vir. E se a passagem pelas pedras apresentava os seus perigos, a guerra também. Ele parou, pensativo. Depois passou por mim, pegando num pequeno volume no final da estante de livros. Tinha uma encadernação simples, em pano, e estava bastante poído. uma edição de Tucídides que ele adquirira na esperança terrivelmente otimista de que Germain e Jemmy pudessem um dia aprender suficiente grego para o ler. Abriu o livro devagar para que as folhas não caíssem. O alfabeto grego parecia-me os acessos de raiva de uma minhoca encharcada de tinta, mas ele encontrou o que procurava sem nenhuma dificuldade. Os mais corajosos certamente são aqueles que têm a visão mais clara do que está diante deles, tanto da glória como do perigo, e mesmo assim partem ao seu encontro. As palavras estavam à sua frente, e no entanto parecia-me que ele não as lia do papel, mas das páginas da memória, do livro aberto do seu coração. A porta bateu com força e eu ouvi Roger gritar lá fora agora, a voz entrecortada, erguida num aviso, chamando Jemmy, e depois a sua risada grave e meio sufocada, quando Bri lhe disse alguma coisa, um som mais leve, longe demais para que eu ouvisse as palavras. Então eles afastaram-se e fez silêncio, a não ser pelo murmúrio do vento nas árvores. Os mais corajosos são aqueles que têm a visão mais clara. Bem, tu sabes disso melhor do que ninguém, não é? Disse eu suavemente. Coloquei-lhe a mão no ombro, no ponto onde se unia ao pescoço. Percorri os tendões vigorosos do seu pescoço com o polegar, olhando as letras contorcidas na página. Ele sabia, e eu também, pois a visão que ele possuía fora a que eu lhe mostrara. Ele continuou a segurar o livro, mas inclinou a cabeça para que a sua face roçasse a minha mão e o seu cabelo cheio tocou no meu pulso, macio e quente. Não, disse ele, eu não. Só se é corajoso se houver uma escolha envolvida, não é? Eu ri-me, funguei e passei o pulso da minha mão livre pelos olhos. E tu achas que não tens escolha? Ele parou por um instante, depois fechou o livro, embora continuasse a segurá-lo nas mãos. Não, disse por fim com um tom estranho na voz. Agora não. Virou-se na sua cadeira a olhar pela janela. Tudo o que se via era o grande abeto vermelho ao lado da clareira e a profunda sombra do bosque de carvalhos mais atrás, além dos arbustos de amoras silvestres que alastraram pelo pátio. A mancha escura onde a cruz de fogo estivera estava agora coberta de mato, o lugar densamente invadido pela cevada silvestre. O ar moveu-se e eu percebi que não era silêncio absoluto, afinal. Os sons da montanha cercavam-nos, os pássaros cantavam, a água corria à distância e as vozes também murmuravam nas andanças diárias, uma palavra junto à pocilga, um chamamento da latrina e, acima de tudo, o som das crianças, gritinhos e risadinhas transportados pelo ar em movimento. Creio que tens razão, disse eu após um momento. Ele tinha. Não havia nenhuma escolha agora. E essa constatação deu-me uma espécie de paz. O que tivesse de vir, viria. Nós enfrentá-lo-íamos da melhor maneira que pudéssemos e esperaríamos sobreviver. Isso era tudo. Se não sobrevivêssemos, talvez eles conseguissem. Segurei o rabo de cavalo do seu cabelo na mão e enrolei os meus dedos nele, segurando com força, como a corda de uma âncora. Mas e as outras escolhas? Perguntei-lhe, olhando também pela janela, para o pátio vazio e para as sombras da floresta mais além. Todas as que tu fizeste e que nos trouxeram aqui. Essas foram reais e muito corajosas, se queres saber. Sob a ponta do meu dedo indicador, eu podia sentir a linha da espessura de um fio de cabelo da sua antiga cicatriz, enterrada no fundo das suas ondas ruivas. Ele inclinou-se para trás e ergueu os olhos para mim, de modo que a minha mão agora segurava o seu maxilar. Bem, disse ele sorrindo levemente, a sua mão tocou a minha e ele entrelaçou os dedos nos meus. Tu sabes muito bem como foi, não é, Sassenach? Sentei-me ao seu lado, muito junto a ele, a minha mão na sua perna e a mão dele sobre a minha. Ficámos assim durante algum tempo, lado a lado, a observar as nuvens de chuva que se aproximavam do rio, como a ameaça de uma guerra distante. E pensei que, quer houvesse escolha ou não, era provável que, por fim, não fizesse a menor diferença. A mão de Jamie continua sobre a minha. Apertou-a um pouco e eu olhei para ele. Mas os seus olhos ainda estavam fixos, algures, além das montanhas e das nuvens distantes. A sua mão apertou a minha com mais força. E eu senti a aliança penetrar-me na minha carne. Quando realmente chegar o dia em que tínhamos de nos separar, disse ele ternamente, virando-se para olhar para mim, se as minhas últimas palavras não forem amo-te, tu saberás que foi porque não tive tempo. Fim. Terminou a leitura da obra Outlanders, A Cruz de Fogo, de Diana Gabaldon. Esta gravação foi realizada durante os meses de novembro de 2018 até julho de 2019. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-70-2630, e-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Dados bibliográficos. Título: Outlander, A Cruz de Fogo. Outlander número 5. Autor: Diana Gabaldon. Título original: The Fiery Cross, de 2001. Tradução: Bookbug. Primeira edição: julho de 2017. Casa das Letras. Uma marca da Oficina do Livro. Sociedade Editorial Limitada, uma empresa do Grupo Leia. Depósito Legal, número 426-969-17. ISBN 978-989-741-762-7.